Você acompanhou o Recadão Sertanejo. Na apresentação, Eliseu Barros, direto dos estúdios da Rádio Arco-Íris de Araputanga, Mato Grosso, AM 900 kHz, FM 102,5 FM Caminho Luz. Identificação. ZYI 455, 900 kHz. Rádio Difusora Arco-Íris, 10 mil watts de potência. ZYR 431, 102,5 MHz. Rádio FM Caminho e Luz. Estúdios, a Rua Joaquim Nabuco 450, Araputanga, Mato Grosso. Faculdade Católica Rainha da Paz, cursos de Ciências Contábeis, Direito, Gestão da Tecnologia, Pedagogia e Gestão do Agronegócio. FCARP, aqui é o seu lugar. Drogarias Ultra Popular, o melhor preço, grandes variedades, venham conferir. Leite Ninho 380 gramas, 14,99. Fraldas Baby Sec, galinha pintadinha, todos os tamanhos, 29,99. Nas drogarias Ultra Popular. Ultra Popular é bem mais barato. Cimegripe, vitamina C com zinco, 10 comprimidos efervescentes, 9,99. Doralgina com 20 drágeas, 6,99. Aberalgina, dipirona gotas, 20 ml, 2,99. Fisioforte, canela de velho, 150 gramas, 9,99 cada. Vai construir ou reformar? Center Sul Araputanga, antiga Imapau. Telefone é o 3261-2405. Boa tarde, ouvinte. Continue ligado. Ouvindo a sua rádio. Anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, que por sua paixão e morte de cruz cheguemos à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém.